cidadezinha mexe comigo, viu? Ela mexe bonito. Ela mexe comigo, e o pior que não sabe. Comentei com os amigos, minha outra metade. E ela, ai, eu morro de amores por ela. Tô a ponto de largar aquela que há tempos me acompanhou. Mas o meu sentimento mudou, eu não pude conter. Banda do poder! Ela mexe comigo, bora! E o pior que não sabe. Comentei com os amigos, minha outra metade. Ela, ai, eu morro de amores, um morro de amores pela tardezinha. Tô a ponto de largar aquela que há tempos me acompanhou. Mas o meu sentimento mudou. Quero ouvir vocês. Meu caminho tá sem traço. Quantas vezes eu me perguntei se esse doce é venenoso, se é certo ou duvidoso. Nem quero saber, nem quero saber. Bora! Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é esse bobão. É o amor, é o amor. Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Então fala! Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar. Ninguém pede. Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração. É o amor. É o amor. Vem! Para de tanta bobagem só pra me esquecer. Seus olhos dizem várias coisas que você não vê. Não dá pra entender quanta vaidade há em você. O orgulho mata o sonho que nos faz viver. Hoje eu acordei tão cedo pensando em você. Ensaiei aquelas velhas frases pra te convencer. Não dá pra entender. Você mentiu mesmo pra você. O orgulho mata o sonho que nos faz viver. Eu olho pra você, você não me quer mais. Eu pego em suas mãos, você não quer tentar. Tenta recomeçar do abraço e do primeiro beijo. Sei que a vida passa se a gente parar de lutar. Tardezinha canta, ei, não vou desistir, nem desanimar. Sei que a vida passa se a gente parar de lutar. Não, não, não, não, não vou desistir, não vou desistir, nem desanimar. Não vou, sei que a vida passa, hein, se a gente parar de lutar. Não para, não para, não para de lutar, não nunca vou desistir, não vou desistir. Tá uma delícia isso aqui, rapaz. Eita, coisa boa. Essa é pra dançar.